Brasil, Ruínas. Hey, é porque eu sigo na sombra, mas um soldado que não tomba, toma mais essa bomba. Eu sigo na sombra, não fico com a sobra, sigo com o vento que sopra. Hey, atiraram e me erraram, se esnovaram e não acharam, me viram, se disfarçaram, quiseram flow, me chamaram. Sabe tudo que eu penso e sabe tudo que eu faço, então vai se escondendo. Eu tô partindo pro próximo passo. Quem nunca desistiu de um sonho, guiado por demônios, peço embaixo da blusa, noite fria, atrás dos ganhos. Já que estou aqui, vou me envolver, sem blefa, sem nada pra perder, pode crer. Palavras não são roupas pra ser mal usadas, falsas. Nem chego meia-noite, um monte dança ou valsa. E o que me resta? Fugido do desgastado que me arrasta. E o que me testa? Se afasta. Voz na cabeça diz backup, você consegue. Não preciso de bússola ou GPS, sem melhor caminho igual o Google Maps. Um rap além de caps, na era onde se impor é digitar com caps lock. E agora eu e meus manos preparados, chegar de pés parados, mas sempre no sapato. Tem vários que querem acelerar e nem sabe ligar o carro. Eu sigo intacto, não estático. Conheço um cara que chegou tão alto, escorregou, se espatifou. Nessas horas que um homem vira menino, a vida é complicada, por isso é no feminino. Mas ela que tem o brilho, mas elas tirando o trilho. Mas elas que me derramo, amo e puxo o gatilho. Vida adulta é paga as contas, mochila pesada nas costas. Minhas linhas são minhas apostas, um brinde aos lucros e loucuras. Eu sei que tem de sobra no meu estoque munição, mas se eu erro primeiro, explano minha localização. Som de outras dimensões, contrariando as previsões. E pra não ser mais um, eu sigo na sombra. Eu sei que meu jeito de pensar te fere. Eu posso fazer um montão de filho e criar um time de assassino em série. Suas questões sobre mim eu anulo, passando por provações, mesmo sem ser um bom aluno. E foda-se o mundo, foda-se quem mandar, foda-se meus inimigos. Ha, meu estoque de foda-se é infinito. Tô no meio da zona, só visando o conforto. Não confunda com a zona de conforto. Seco na tempestade de mancada, onde um vacilão defende o outro. Tipo o diabo pondo a mão no fogo por alguém. Tão lápido meus versos pra não ser só mais um nome na lápide. Fujo dos falsos amores e amigos. Quantos por aí tem soluçado, baseado em crimes reais e não solucionados? Quantos fingem ser puro, mesmo mal intencionado? Mas a vitória é pra quem merece, o mundo tem selecionado. Então escrevo com o melhor e pior que vem da alma, tipo um ferreiro criando a mais letal espada, a mais letal das armas. E quando a situação se agravar, gravar até o mundo explode de raiva.